201 da Presidente Bridge. Zona, grato. Salvador, boa noite, Gol 905, cruzou 200 para o 910. Boa noite, 05 da Gol, boa noite. Aciona identificação, desce para 2.000 pés, voo do Duna, ajustado 1.020. 1.020, 2.000 pés, voa Duna, com Ident, 905. Chanel 6224 para a Costa Aracaju. Sol Salvador, Chanel 6224. 6224, chame 1186. 86. Boa noite. Boa noite, Rio 5972. Contato radar do 400 da Presidente Bridge. Confirma o nome da posição. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, Bridge. Bridge, Rio 5972. Seria possível a posição Eudes? Baixa coordenação, portanto. Controle. Escuta, prossiga. Seria possível a posição Eudes, senhora? Autorizado Eudes, porém restrito ao 320. Ativo, vai voar Eudes e restrito nível 320, Rio 5972. A 201 da Presidente com Recife na 251, alternando na 3325. 251 na 3325, boa. 972, chama Recife 1251, alterna no 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Bom dia, mando um beijo pra Renata. Drag. Beleza. Zero 510 para 2020, cruzada final ILSX reportar estabilizado. 2020 para reportar estabilizado, Next Day, 8.05. Arizona X-Ray, o voo 905. 905, completa o final, chama a torre 1186. 186, boa noite. Salvador, Otan 3305. 3305, contato Radaca da 330, perfil Puca de Maracaju. Puca de Maracaju, 3305. do Total 9908. 9908 da Total, boa noite, sob contato da Rádio Colagem, sobre 320, vou direto Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Bridge, Total. Chama Recife no 2005, alterna no 2545. 2005 ou 2545? Uma boa noite. Boa noite, vovô. Obrigado. De Salvador, Chanel 624. Chanel 224, contato a Dana do Colégio, sobre 190, saída Puca já Maracajó. Sobe para 190, saída Puca, transição Caju, Chanel 624. Comandante Atico 809. Objeto 809 DEB, boa noite. A senhora identificação desce para 3.000 pés, confirme a sindicato. Estou mantendo 250 nós, a limitação aqui, não posso passar 250 nós. E eu pedi contato com o centro, ok? Cliente, o senhor assinando a identificação, o centro recife do centro seu contato com o Salvador. Obrigado, senhor. Vai descer até 3.000? Vou descer até 3.000. Tá ok, com 1.000 e? 1.020 é um ajuste na... em Salvador. Obrigado. De Salvador, muito boa noite, o TAM 3152, ciente da informação, bravo, passando 200 para 170. 3152 da TAM, boa noite, sendo identificação, confirme a sua indicada. Está reduzindo para 260, conforme instruído pelo centro. Qual a velocidade que o senhor pode manter acelerar? Acelerar até 320. Então vamos fazer o seguinte, eu vou acelerar 320, vai passar seu número 1, a aeronave da Webjet, agora a posição de 9 horas, 17 milhas, número 2. Você vai descer na Pro de Duna, 2.000, vai manter a high speed. 2.000 Pro de Duna com high speed, 3.152. Web 5809, controle. Prossiga. Vai seguir como número 2, aeronave, a